sei que vou. Sei que vou morar no céu de luz. No céu de luz. Viver pra sempre a luz.